você. Eu sei que eu faço sem o seu amor. Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Oh Deus, como eu te quero, eu não posso te perder. Eu sinto muita sua falta, muita sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Outra! Como você pode me dar o seu amor? Brega da Sergipe! Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Meu coração tá em pedaço, está em pedaço. Volte, amor, eu não mereço esse. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Desejo tirar essa dor de dentro. Agora eu vou arrochar e você toca, vai. Mais uma chance que eu quero te mostrar. Olha, meus amores, filmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Meu coração está em pedaço, está em... Agora você solta a voz, vem, vem. Volte, amor, eu não, pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor, eu sinto a falta, vem matar o meu desejo, tira essa dor de dentro do meu coração. Valeu, meus amores. Vocês moram no meu coração, não paga aluguel, não. Minha amiga Adriana, Adriana amada. Ô, malvadeza. Mais uma, mais uma. Mais uma que é mais nova do que o painho aqui, viu?